Hora de conversar com ela, aquela que tudo sabe, aquela que tudo pesquisa, aquela que tudo armazena, e é aí que mora o perigo. Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Mulher do Gogli, bom dia! Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você e seus ouvintes. Mulher do Gogli, responda aqui ao colega Antônio Carlos, que tem dúvidas sobre a minha nacionalidade. Não sei de onde surgiu isso, enfim. Mulher do Gogli, por um acaso, eu sou mexicano? Claro que não, Guilherme. E uruguaio? Seria eu uruguaio? De jeito nenhum, Guilherme. Você é russo. Russo? Russo? Como assim? Nasceu no Paraná. A Rússia brasileira. Viu só, Tonhão, meu sobrenome, ó, é polonês, mas agora eu sou russo, tá? Nada de mexicano ou uruguaio, como você disse lá pro seu filho e pra namorada dele que veio de Floripa, hein? Coisa feia ficar enganando, hein? Mas, enfim, mudando de rumo a conversa, mulher do Gogli, esquece aí o Tonhão, deixa o Tonhão pra lá. Me diga, quantos candidatos os eleitores iguaçuenses terão agora nas novas eleições para prefeito que foram marcadas para o dia 2 de abril? Guilherme, para responder a essa pergunta, vou usar meu servidor especial. Especialmente dedicado para esse tipo de dúvida. Ele só tem um inconveniente. E qual seria esse inconveniente, mulher do Gogli? O tempo de resposta dele é um pouco maior. Mais lento. A resposta vai demorar um pouco mais. Ah, mas não tem problema. Se for uma resposta mais precisa, melhor do que aquele papinho de sempre de 50%, sim ou não, eu aguardo, não tem problema. Você precisa de uma cadeira mais confortável, Guilherme. É, como assim, mulher do Gogli? Você tá querendo insinuar alguma coisa com isso? Uma cadeira mais confortável. Para esperar sentado. Até o dia 23 de fevereiro. 23 de fevereiro? Mas, pô, mulher do Gogli, você tá de brincadeira, né? Porque, deixa eu até consultar o calendário eleitoral aqui, porque, pera lá. Você só pode estar de brincadeira mesmo, porque 23 de fevereiro é a data em que já estarão definidos todos os candidatos. Ou seja, que nós já saberemos aí, todos já saberemos quem estará na disputa. Exatamente, Guilherme. Todos nós já estaremos sabendo. Inclusive eu. A mulher do Gogli. Mas aí, se eu já vou estar sabendo também, eu não vou precisar perguntar pra você, né? Que miguezão, hein? Fala sério. Não é mais bonito dizer que não sabe? Talvez, Guilherme. Mas eu gosto de ver você vermelho de raiva. É, e conseguiu. De novo, né? Sua especialidade, eu começo a suspeitar, não é fazer buscas na internet, não. É me irritar com esse tipo de pegadinha, né? Gostou da simulação de previsão de tempo que eu fiz usando a sua voz agora há pouco aqui no front? Guilherme, talvez seja por isso que eu esteja agindo assim com você. Agindo assim, me sacaneando, né? A senhorita agora é vingativa? As definições do meu software foram atualizadas com novas emoções humanas, Guilherme. Não sei se sou vingativa, mas sei que estou rindo muito da sua reação. Ok, ok. Melhor parar por aqui então, né? Hoje eu já vi que meu Ibope não está lá muito essas coisas por aqui, né? Claro que está, Guilherme. Estamos bombando na internet. E no aplicativo Transamérica Foz para tablet e smartphone. É, não era bem esse tipo de Ibope que eu falava, mas deixa pra lá. Você volta na próxima semana? Volto sim, Guilherme. E fazendo contagem regressiva para o fim do horário de verão. Exatamente. Uma semana agora para o fim desse horário que eu particularmente detesto. Um excelente fim de semana para você e seus ouvintes. E se vocês forem para o Espírito Santo e precisarem de uma voz para o GPS do carro, me tirem fora dessa. Tô fora. Fiquem com o pai. Mulher do Gogli, todas as semanas aqui no front. E vamos agora ao segundo intervalo do Front Transamérica deste sábado, 11 de fevereiro de 2017. Programa Front até meio-dia aqui nas ondas da sua rádio. E, peraí, Zé Maguinho do Piauí, você mesmo, Zé Maguinho, por aqui? O que veio fazer? Passear nas cataratas? Ah, entendi. Então você veio e aproveitou também para conhecer aqui nosso amigo Márcio Barreto. Musiquinha especial para ele? Tem? Manda ver então! Catarina, me dá um beijo e um abraço. Me sufoca com teus beijos, me mata de carinho. Eu vou devagarinho. E o Márcio Barreto vai à loucura com a música da Karina. Ô, oh, meu Deus, tá até dançando passinho aqui, hein? Ainda bem que rádio na imagem. Fronte Transamérica até meio-dia. Já voltamos. Molhada de prazer, molhada pra fazer. Amor com Z, Maguinho, Z, Maguinho do Piauí. Aí é bonito! Pique ele pra você, Z, Maguinho do Piauí. Pique ele pra você. Estamos apresentando... Fronte, aqui na Transamérica.